tava na vida, meio perdido, buscando um caminho, um sonho partido. Aí você chegou, com seu jeito especial, trazendo alegria, amor sem igual. Toda risada, toda conversa, você tá sempre aqui, não tem pressa. Na alegria ou na dor, na luz ou na chuva, sua presença é a cura, é a minha força bruta. Leal presença no meu coração, amizade verdadeira é nossa canção. Com você eu sinto, a vida é um tesouro. Grato por ter você, minha amiga eu imploro. Nos momentos bons e também nas crises, a gente se apoia, a vida é um laço. Seu carinho é o porto onde eu posso descansar. Com você do lado, eu só tenho a celebrar. Toda risada, toda conversa, você tá sempre aqui, não tem pressa. Na alegria ou na dor, na luz ou na chuva, sua presença é a cura, é a minha força bruta. Leal presença no meu coração, amizade verdadeira é nossa canção. Com você eu sinto, a vida é um tesouro. Grato por ter você, minha amiga eu imploro. Quando o sol se põe e a noite vem, eu sei que posso contar sempre além. Com você eu sou inteiro, não tenho medo. Sua lealdade é o que eu mais prezo. Leal presença no meu coração, amizade verdadeira é nossa canção. Com você eu sinto, a vida é um tesouro. Grato por ter você, minha amiga eu imploro. Leal, verdadeira sempre vou lembrar, da nossa amizade que não vai se acabar. Juntas na alegria, no amor e na lealdade, essa é a nossa história, essa é a verdade. Leal, verdadeira sempre vou lembrar, da nossa amizade que não vai se acabar. Juntas na alegria, no amor e na lealdade, essa é a nossa história, essa é a verdade.